Zulu 5, frequência livre, Delta Charlie. Salvador, bom dia, Oceanário 62, Kona, centro do hotel. 625 Kona, pronto para a cópia? Pronto. 625 Kona, autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, destino 8, aciona 5463, coteja. Oceanário 62, Kona, autorizado o 360 para Guarulhos via Presolô 6, decola 10, curva direita da Elvê de Bride, 208, controle, 5463, transponder. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Proteremos. intermeia. Autoridade, chama para o táxi. Parado. 24 horas com o céu. Valeu. Tente 151 no abordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia, Alfa, reparte pronto, ponto espera. Já. Na linha decola da 1 no 0, vento calmo. Decola.